Nenhum homem branco, cujo Deus com ele passeia e conversa como amigo para amigo, pode ser isento do destino comum. Poderíamos ser irmãos, apesar de tudo. Vamos ver. De uma coisa sabemos, que o homem branco venha talvez um dia descobrir. Nosso Deus é o mesmo. Talvez julgues agora que podes possuir do mesmo jeito como desejas possuir nossa terra, mas não podes. Ele é Deus da humanidade inteira e é igual sua piedade para com o homem vermelho e para com o homem branco. Essa terra é querida por ele e causar dano à terra é acumular de desprezo o seu Criador. Os brancos também vão acabar, talvez mais cedo do que todas as outras raças. Continuas poluindo a tua cama e has de morrer uma noite sufocado em teus próprios desejos. A terra não é do homem, o homem quer da terra. A terra não é do homem, não, o homem quer da terra. Enquanto a terra for do homem, haverá guerra. Enquanto a terra for do homem, haverá guerra. A terra não é do homem, o homem quer da terra. A terra não é do homem, não, o homem quer da terra. Enquanto a terra for do homem, haverá guerra. Enquanto a terra for do homem, a semente nasceu. A civilização, índios e brancos, vermelhos e pretos, todos de uma só nação. Só que nessa mistura nasceu a ambição. A terra que pertence ao homem trará uma maldição. Suas palavras por aqui não valem nada. Entendemos muito menos à medida que se fala. Querem possuir a terra e possuir a Deus. Só que nenhum desses dois nunca foi e nem serão seus. O ar puro purifica sua respiração. O sol alimenta fontes, purificação. Cada animal é visto como nosso irmão. Essas terras irrigaram nossa geração. Hoje a terra não é do homem, não. O homem quer da terra. A terra não é do homem, não, o homem quer da terra. Enquanto a terra for do homem, haverá guerra. Enquanto a terra for do homem, haverá guerra. Povos nativos vivem no meio da mata. Criam seus filhos e moram numa praia. Olhares cativos, cultura caiçara. Guardiões da natureza, beleza de joia rara. Daí veio o homem com seu ouro e prata. Ambição em seus olhos, na sua mão uma arma. Dispostos a tudo, entre o Dharma e o Karma. Envenenam a água e também sua alma. Nascentes valiosas, sua fonte de vida. Deus deu o acesso e ordenou de vida. Não ser que queiram, sua riqueza é destruída. Fogo na bomba, corpo sem sombra, uísque na ferida. A terra não é do homem, o homem quer da terra. A terra não é do homem, não, o homem quer da terra. Enquanto a terra for do homem, haverá guerra. Enquanto a terra for do homem, haverá guerra. A terra não é do homem, o homem quer da terra. A terra não é do homem, não, o homem quer da terra. Enquanto a terra for do homem, haverá guerra. Enquanto a terra for do homem, haverá guerra. Segue preso, aprisionado na matéria. Prisão material, essa é a maior miséria. Ganância, egoísmo, racismo e guerra. Pelos quatro cantos do planeta Terra. Monte de empresário, sanguessuga, sanguinário. E o latifundiário é um egoísta agrário. Trabalho escravo no campo, até hoje me espanto. Para o trabalhador, desencanto é fato. Que a monocultura acaba com nossa cultura. E nem as sementes são como originalmente. É tudo manipulado, alterado e controlado. E o consumo exagerado, tá? Tudo envenenado, esse lixo industrializado lá. Liga isso, meu irmão, toma cuidado. Se liga, compadre, fica atento e não se engane. Porque a gente é o que a gente come. Ambição em excesso e o tal do progresso. A desola deu regresso, a TV retrocesso. Eu só agradeço e nada peço. Um dia da vida eu me despeço. Da terra eu vim, ela será o meu fim. Tempo aqui é rapidinho, vou dar o melhor de mim. Hoje a... Aqui na terra, ufa o tambor, é o Nayabim. Rastafari na conexão, com a batida do coração. Desde a criação, sangue bom, sempre bom, buscar uma direção. De nada adianta acumular na matéria. É mais peso para carregar, o momento é de desapegar. Sou da natureza, eu faço parte dela. Thank you. We'll be right back.